para Serra Bravo Mike Oscar, via para Zulu no 7 até Orago, após direto, nível de voo 350. Pista em uso no 0, primeira curva à esquerda, saída Buca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, transponder 5541 no gol 1134. Autorizar 350 para Maceió, direto Zulu 17, Orago, depois direto. A sua decolagem está 10 com curva à esquerda, na Poca Caju. Controle 20, decimal 8, 5541, transponder, o gol 1134. 5541, cotejamento correto, gol 1134. Portão 2, chame pronto para o puxo de estacionamento. A informação acabou de ser atualizada para Bravo, senhor. E aí, vou pegar Bravo e chamará. Vou no 34. Azul 5001, decola 240, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Azul 5001, passing 1500. 5001, climb and maintain level 340, direct Leda, radar control. Center climb for level 340, climb direct to Leda, intersection Azul 5001. Salvador Azul 4959, solicito 1960. 4959, suba e mantenha 1960. 1960, 4959. Manda Salvador, boa noite, bom lugar, não vem? 098, identifique, chegada Mari, desça ao 080. 080, chegada Mari, bom lugar, não vem? Tareiro 2224, desça para 2000 pés com 1020. 2000 com 1020, 2224. Pronto para pushback e acionamento. Posição 3 aprovado, push acionamento, acionamento 224, chame pronto para o táxi. Para o táxi, acionamento 224. 2224, está livre LF X-ray, reduza para 200. Confira para o 2224. Pode iniciar sua redução, está livre, ele é X-ray. Ciente. Patrão 107, desça para 3000 pés e 20 livre da restrição de altitude em Itapi. 3000 pés e 20 livre de restrição de altitude em Itapi, 407. 00, vou na proa de Itap e desça para 4000 pés, 1020 livre aí, altitude em Itap. É, 3600, confirme seu voar Itap. Foi Itap, descendo para 4000, está livre da restrição de altitude em Itap. 4000, livre de restrição de altitude em Itap, ciente, obrigado. 098, desça ao 050, vou na proa de Itap. Confirmando a instrução foi para o Bom 098, vai ITAP 050. Ativo. Bom 9082, chame centro Recife em 2685. 2285, gol 209082. A pista se encontra molhada, muito provavelmente somente úmida, mas pista molhada, senhor. Muito obrigado pela informação, boa noite, Nelly. Saredo 2224, reduz para 1 no 709. 179, 2224. 4107, reduza para 209. 209, 4107. Salvador, azul 2774, parte 3, foram para pushback, acionamento. Parte 3, livre, chame táxi, 2774. Parabéns. Gol 1134, posição 2, para pushback, acionamento. 2, esse é o número 2 no setor, aguarde aproximadamente 4 minutos com o 1134. Ok, aguardando 1134. Saredo 2284, chame torre, 1-1-895. 1-1-895. É a torre de Salvador? 2003 ADRF, 4-1-0-7. 4-9-5-9-5-9-5-9-5-9. Reporte para o Coral. Irmão, trem embaixo com 1020 aguardando pista. O 1-868 no Solos 48, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo frequência 1-21-9. Próxima à direita, solo 219, gol 1-868. Sim. Independent 125.1, enable backup 3395. Good day. Saredo 2224, pista 1-0 molhada, vento 1-60 graus, 07 nós, pouso 3-0, pista 1-0, senhor. Livre pouso 1-0, trato 2-2-4. 4-20, por gentileza, confirme POV e alternativa, senhor. POV 1-2-4 e alternativa Salvador. Copiado, ajuste número 224, táxi aprovado direito, ponto de espera, pista no 0, ajuste no 020. Ponto de espera quando pronto, chame torre 1-8-95, ajuste número 224. Quando pronto, ponto de espera, 1-0-1895, boa noite, ajuste número 224. 1-8-68, táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso, táxi foi Juliette. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, boa noite, 1-8-68. Padrão 959, 57 milhas de Salvador, teve que dar internado, chame Lelson 201. Azul, padrão 959, copiou? Tá agora 58 milhas de Salvador, teve que dar internado, chame Lelson 201. 4107, estabilizado, visual com a pista? Afirmo. Parem 1-1-8-9-5. Foi Salvador, boa noite, Oceanair 6224, pronto para espera da Oceanair. Oceanair 6224, mantenha o ponto de espera, pistando zero. Eu posso esperar, Oceanair 6224. Turno Azul 4207, boa noite. Boa noite, Azul 4107, tráfego avistado, ajuste no 020. Continua a persecução, aguarde pista livre, senhor. 20, Guaiana 4107. Não, Salvador. Operado 4 horas, Salvador, confirme 062 a bordo. Afirmo. Pega se aprovado, tem o ponto de espera, pista no 0, senhor Via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, tem um bom voo, Azul 2174. Pátio, Índia, ponto de espera, 1895, obrigado. Direita. Azul 4107, por gentileza, confirme, trem baixo, trabalho avistando. Afirmo. Azul 4107, pouso autorizado, pista no 0, vento no 60 graus com 12 de nós. Pouso no 0407. Pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, passarelo 2224. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao balizador 2224. Próximo da Juliet, voa no 868. Voo 1868, dê passagem ao ATR da Azul após ingresso na Juliette, portão 01, voo 1868. Afirmativo, dando passagem à ATR da Azul e o portão é o 01, voo 1868. O suporteamento do 37 da companhia no portão 01, à sua direita, se tem livre pushback e acionamento, chame pronto para o táxi, voo 1934. Ok, coordenação, após a aeronave que acionar no número 1, eu estou autorizado ao 1934. Condições de decolar estão logo autorizadas? Afirma aqui, senhor. Chame 224, após a passagem do Embraer da Azul, agora na curtíssima pista 10, autorizado a linha e manter pista no 0, o Chame 224. Após a passagem do Chame, do Azul ali, manter Chame 224. Direita para 4.000 com 1.020. Faz desvio, voador, né? 1.020 na ajuste Azul, 4107 no solo aos 53, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121.9. Na próxima 19, 4107. 4107, poderia confirmar se a pista se encontra molhada ou somente úmida? É úmida, 4107. Úmida, grato. 2000 livre LS X-ray. 2100 livre LS X-ray, gol 2, 109. Fala pro pessoal aí da infraero da picape, a hora que parar de frente era a nossa aeronave, pra desligar pelo menos os faróis aí. Ok. Estou autorizado a decolar pistão no zero, vento no 60 graus com 1 no 0 nosso. Autorizado a decolar da pistão no zero, Oceanair 6224. Azul 4107. 4107, ataque aprovado, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, Azul 4107. 3600 é a torre de Salvador. Boa noite, senhor. Passamos o marcador externo visual. 3600, Boa noite, o tráfego avistado, ajuste no 020, pista no 0 úmida, pouso autorizado, pista no 0, senhor vento de 1,7 a 0 graus com 089, stand 3600. Autorizado, pouso na 1,0, 3600. Oceaner 6224, decolado aos 55. Chame agora o controle Salvador. Frequência 120 decimal 8, senhor bom voo. 208, muito obrigado. Boa noite a vocês. Oceaner 6224. Boa noite. Voador na 6901. Controle azul 2793. Fez contato radar passando o ponte, vai na por aqui. Pelô. Reporte para descida. Pelô, reportará para descida 2713. Senhor de Salvador, boa noite. Chanel 6224. Cruza 2300 no momento. C224, suba e mantenha 190 na proa de Conde. Estimativa 190, proa de Conde, Chanel 6224. Apresento visual com Salvador, voo 1098. 1098, chame torre 1895. 1895, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, chegou 1098. Passou turno, já está visual para a manada. 1098, boa noite, o tráfego avistado, ajuste no 020. Continue a aproximação, aguarde a transição de pouso, senhor, número 2. Valeu, autorização, ouro 1098. Zero no solo 57, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 decimal 9. Ao livrar 219, obrigado, boa noite. Está pronto para o estado. Vai comprar o 288, 2h48 até Salvador. 1098. Confirmar as outras informações? É, o POB de 88 com 2h49 de autonomia. POB 134, táxi aprovado à direita, ponto de espera, pista no 0, ajuste no 020. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, com o número 34. Táxi, ponto de espera, 2395, com o número 34. Salvador, boa noite, TAN 3600, libro. 3600, boa noite, autorizado Alfa e Juliette para a remota do pátio principal. Atento ao sinalizador naquela remota, o gol no 09, correção. TAN 3600. Confirmando, a posição é a 13. Zoom 6908, boa noite, tráfego ainda não avistado, ajuste no 020, continua a aproximação, chame externo. Trem baixo travado avistando, azul 6908. Excelente, reportará no externo, baixar travado, azul 6908. Azul 2774, tem condições de decolar tão logo autorizado, senhor? Afirmo, de imediato, 2774. Boa, aqui é o TAN, Mike, aqui é Alfa. Agilizando, 2774. Positivo, corrigindo aqui, é o TAN Mike X-Ray Oscar. Mike X-Ray Oscar, prossiga. Boa noite a todos aqui, o X-Ray Oscar solicita autorização de reboque aqui parado no gate número 8, até a remota 14 aqui do pátio principal. Copiado, mantenha a posição aguardando, eu tenho uma aeronave indo agora para sua remota, ok? Positivo, aguardando a posição. Cima direita, chame solo em 121 do small 9. Direita da chama 219, vou no 0-0. U2774, vento 160 graus com 119, ajuste no 020. Pista 10 liberada, autorizado a decolar, pista no 0, U2774. Gente, iniciando 2774. Boa noite, Chiné 62, 12, transfere informação Bravo. Damari, desça ao 050. Com Mari, descendo para o 050, quantidade de voadura, seu 6212? U6908, tráfego agora avistado, ajuste no 020, pista no 0, úmida, pouso autorizado, pista no 0, azul 6908. U2-4, vou na proa do ar, forma meu 363. Alfa Romeo 363, obrigado, Xené 6224. Avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 170 graus com 119 azul 6908. Gente, Caribe pouso, pista molhada, azul 6908. Azul 2774, decolado aos 01, chame agora o controle em Salvador em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Pode confirmar o vento 6908, senhor? Certo, vento 170 graus com 119. Ok, grato, 6908. 374, perfil da Coral. Certo, boa noite, suba e mantenha 180 na saída Coral. Vai subir e manter 180, Coral 2774. Tem a posição 1-3 alocada para o senhor aqui, só que essas informações aqui muitas vezes não condizem com a realidade. Por gentileza, cheque na remota ou sinalizador. Não tem sinalizador. Pronto, ok. U2713 para sequenciamento, curva esquerda, proa 240, seu limite é a magnética 130 de Simbra. 240, limitado pela 130 de Simbra, 2713. Nome para descida. Chamará? Tá no ideal já, 2713. Tá 4 mil pés, 1020. 4 mil pés, 2713. Uno 134 autorizado a alinhar e manter pistão zero. No solo aos 04, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 do small 9. 21 a boa, 6908. Azul 6908, autorizado Alfa e Kilo até o pátio 3, Atenta ao sinalizador naquele pátio azul 6908. Gente, Alfa Kilo até o pátio 03, azul 6908. Vai estar aviso. Obrigado. Estado decolar, pistão no zero. Vento 170 graus com 119. Livre decolagem, bom, 934. O FAO está solicitando autorização de reboque aqui do gate número 8 do pátio principal até a remota 14 do mesmo pátio. Suficiente, senhor. Observe um Airbus da companhia ingressando agora na remota. Após o mesmo parquear completamente, já tem livre do portão 8 até a remota do pátio principal, mantendo a escuta constante. Chame ao término Mike X-Ray Oscar. O término chamarei de atento aqui. No 34, decolado aos 06. Chame agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa semana. Controle Salvador, boa noite, com o 934, decolou, passando 1300. Boa noite, com o 934, suba aí, mantenha 350, saída PUCA. 350, com o 934. Centro Recife, Xamex 6224, Léo Descida. 6224, controle Salvador, desça e mantém uma centena. Desculpa, controle Salvador, então está autorizado uma centena, o Xamex 6224, obrigado. Um pequeno desvio à esquerda para evitar uma formação, o azul 2774. À esquerda, quantas milhas? 10 milhas. Depois voa coral. Ah, sim. Depois coral. Chegou no 134, pensando que antes viu à direita. Oi? O 2713 desça para 2000 pés, 1020. 2000 pés, no, o 2713. Puxa, né, 6224, agora afastado 66 milhas de Salvador. Aracaju, 120, decimal 3. 203, obrigado, bom trabalho, boa noite. Paulo Salvador, boa noite, é o passarinho do 2228. Amigo, 2228, boa noite. A informação em curso é a Bravo. Para conquista eu tenho o nível 180 já aprovado, o senhor está pronto para cópia? Pode prosseguir, estamos sendo a Bravo. Passarinho do 2228, autorizado para Sierra Bravo, Quebec Victor, via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 180, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa direto conforme a rota do plano, senhor. Controle 120, decimal 8, transponder 5551, passarei do 2228. Afirmativo, autorizado conquista, nível 180, conforme a rota do plano de voo, decola do 10 com curva à direita no perfil da Arbor, Arbor Elefa, Elefa direto. 1208 ao controle, transponder 5551, informe que não cumpre restrição na centena além de 15 milhas do VOR. O cotejamento foi correto, passaria do 2228, então devo entender que o senhor vai cumprir a restrição inferior da subida árvore, é isso? Afirmativo, 3 mil pés. Obrigado. Reduzindo para 219, 22. Dois, correção, o azul 2713 completando esquerda 150 para interceptar no localizador, reporta estabilizado. 150, reportará estabilizado. Oxenã 6212 completa a redução 1809. 180 reduzindo, Oxenã 6212. Voo 1134, centro Recife, 12685, secundário 12545, bom voo. 12685, 2545, 1134. Pode prosseguir na descida, senhor? Luciano, 6212, pode prosseguir na descida? 212 até 2000, é ponto estabilizado no final do procedimento. 2000, reportará, 6212. Azul 2713, estabilizado. 713, torre 1-8, decimal 95, bom pouso. 95, obrigado. Salvador, azul 2713. Azul 0217-13, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 020. Por gentileza, confirme, trem baixo travado avistando. Baixou, travou, avistando. 0217-13, pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus com 07 nós. Devido à chuva passada, a pista se encontra de molhada a úmida, senhor. Ciente, livre pouso, 2713. Paulo Salvador, aqui é o Sam Mike Oscar, informando o término do reboque aqui na rebota 14 do Pátio ONU. Ciente Mike X-Ray Oscar, obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Estabilizando em LS X3-10-62-12, isso é uma pista. É 212, torre 1-8, decimal 95, uma pouso. 895, obrigado, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, Xané 6212, final 10. Boa noite, Oxenem 6212, tráfego avistado, ajuste no 020, continua a aproximação, aguarde pista livre, pista 10 molhada, 6212, número 2 para pouso. Ok, aguardando Oxenem 6212. No 3 no solo, zona 7, libera a pista, próxima interseção à direita, chame solo, frequência 121, decimal 9. Direita e chama 129. Oxenem 6212, cheque trem, vento de 170 graus, 099, ajuste no 020, pista agora liberada, pouso autorizado, pista no 0, Oxenem 6212. Baixado travado, autorizado pouso na 10, Oxenem 6212. 3, atento, sinalizou naquele pátio, 2713. Alfa, Kilo, pátio 3. 2713, poderia confirmar se a pista se encontra úmida, molhada ou se já está seca? Úmida. Úmida, obrigado pela informação, senhor. Thank you. 2718, para Aracaju, tem um 230 já aprovado. Prepare a saída PUC, transição Caju, e aguarde um minuto 4, boa noite, 68. Obrigado. 152. Hoje está 3152, aqui é a identificação, a descida está... para ITAP, para ITAP, interceptar via chegada mais. Projetado, desce para 5.000. Positivo, 5.000, o ajuste no 020. 5.000 no projetado, obrigado. Libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 9. Direita, 219, obrigado, boa noite. Azul 2774. Nível de voo 180, serviço a 10 está encerrado, afastado do solo. Deus, frequência 120, decimal 1, bom voo. 201, obrigado. 2774. É 2-1-2, boa noite, autorizado Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa e Juliette para o 05, 6212. Pronto para cópia? Afirmativo. 1868, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, via Golfo 677, nível de voo 230. Pista em usando zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8. Transponder 5553, gol 1868. Gol 1868, autorizado Aracaju. 230, Golf 677, saída PUCA, transição Caju, colo 0, curva esquerda. 208 é o controle saída e código 5553. Correto cotejamento, gol 1868, portão 01, chame pronto para o pushback acionamento. Amarei, obrigado. Voador azul 4230, boa noite, Paulo. Zona? Afirmo. 4221, informação em curso é a Bravo. Para confins, eu tenho aprovado o nível de voo 300. O senhor está pronto para cópia? Afirmo. Azul 4221, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Fox Trot, via para Zulu 21, nível de voo 300. Pista em uso 10. Primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5554, azul 4221. 300 aprovado, confinge via azul 21, decola 10, voa direita, Arbor Elefa, 5554, transponder 208, controle 421. Protegimento correto, azul 4221, portão 9, chame pronto para o pushback e acionamento. Chama. Na 6212, aproximando da Juliette. 6212, livre ingresso, Juliette, portão 05. 05, 6212, boa noite. Após os desvios do 3152, pode atuar da fundura, senhor? Construtivo, após desvio, voa duna descendo para 2.000 pés sem restrição de altitude, com ajuste no 020, reposto estabilizado na final do procedimento. Passará, obrigado, hein? Salvador, passaria 2228 para o pushback e acionamento. 3, aprovado o pushback e acionamento, passaria do 2228, chame pronto o táxi. Formará. Para o táxi, passaria 2228 em 53 no POB, 5 horas, alternativa é Salvador. Para o 0535 horas, Salvador, passaria do 2228, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia até o ponto de espera do plano 0, ajuste no 020, no ponto de espera, quando pronto, chame 212 do sinal 95, passaria do 2228, tenha um bom voo. Pátio 3, pátio principal na Índia, a chamada torre 1895, uma boa noite, bom trabalho. Torre Salvador, passaria 2228, próximo atmosfera, pronto, boa noite. 2288, boa noite. A linha aí decola pista na 0, avançando 70 graus, 9 nós. 7, livre a linha decolada 10, 2228. Voador Gol 968, por estacionamento, a posição é a 01. 01, aprovado por estacionamento 968, chama então para o táxi. Livre, reporta o táxi, Gol 968. Boa noite, Bravo. Confere. Campina Grande já tem um 370 aprovado para as cópias. Copia. Volume 170 autorizado para Sierra Bravo aqui no Golf. Via para o Zulu 0 até Neuma Posse direto. Nível de voo 370. Pista em Zulu 0. Primeira curva à esquerda, subida UCA. Transição Zipar. Controle 120.8. Transponder 5556. Volume 170. Apresento o nível 370 para Campina Grande, Serra Bravo, Kilo Golf, decola da 10 com curva esquerda, perfil da Puca, transição Zipar. Recepta UpZoo 10 até Neuma, depois direto Campina Grande, aciona 5556, controle 120.8, com gol 1170. Protegimento correto, gol 1170, portão 10, chame pronto para o pushback acionamento. Controle Salvador, eu passaria do 2228. 2228, contato radar, sobe manter o nível de voo 180 via C da Arbor. Excelente, para 180 no perfil da Arbor, o 2228. O 2228, subida sem restrição de altitude, pode subir direto ao nível de voo 180. Corrente para 180, 2228. Voando direto, Elefa. Gente, direto, Elefa, 2228. Controle, autoriza o 2228, vana pro A265 para evitar uma formação. Bravo, Serra, Golf. 1098, boa noite, para Sierra Bravo, Sierra Golf. Eu tenho 370 já aprovado, Bravo, confere. O senhor está pronto para cópia? Está pronto, cópia. 0192 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Golf, via para o Zuluno 0 até Novembro Tango Lima, após direto, nível de voo 370. Pista em Zuluno 0, primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição de par. Controle 120.8, transponder 5557, voo no 098. 370, nível autorizado via Upper Zulu 10. Até Novembro Tango Lima, após segue direto. Curva esquerda após decolagem da 10, pouca transição de par. 5557, é o transponder, controle 1208, voo 098. 5557, cotejamento correto, voo no 098. Portão 3, chame de novo para o push back do acionamento. Camara. Push back do acionamento, 4221 na 9. 9, livre, chame táxi, azul 4221. Livre, chame 4221. Salvador, voo no 868 para o táxi, temos 177 a bordo, 2 horas de autonomia, alternando Salvador. Copiado, voo no 868, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 020. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, voo no 868, tem um bom voo. Salvador, táxi à direita, mais ponto de espera da 10, torre 118.95. 1020 no ajuste, uma boa noite, voo no 868. Alô, Salvador, gol no 170, tá no 10. Voo no 170, portão 10, seu número 2 no setor, aguarde aproximadamente 4 minutos, seu número 70. Aguardar. Salvador, boa noite, voo no 868, ponto de espera da 10 pronto, visual para a nave na final. Voo no 868, boa noite, após a aeronave na final, autorizando alinhar e manter pista 10. Após a aeronave na curta, alinhe e manter a 10, voo no 868. Na 6258, informação de tráfego, posição de 1 hora, 24 milhas, está no rumo sudoeste, cruzando 085, em subida até o nível 1.800, Alfa Tango 72. 2228, informação de tráfego, 12 horas, 22 milhas, está no rumo nordeste, cruzando agora 80, em descida, é um Airbus 320. Excelente, 2228. Controle Salvador, boa noite, azul 4062, livrando 220 para o nível 150, na chegada a Mari. Noite 4462, passando para Bog, voa direto ITAP, o 4062, está em ITAP, interceptar o perfil da chegada a Mari. Passando para Bog, voa direto ITAP, para interceptar o final da chegada a Mari, azul 4062. 68. Doutor, boa noite, Antônio 3152, Livrão na Sétima. Boa noite, Antônio 3152, táxi via Alfa. Antes da Juliette de passagem a um Embraer 190 da Azul, em direção à ponta de espera, após ingresso com segurança Juliette, portão 02, 3152. Tem que seguir Alfa.